Fala, senhoras e senhores, aqui é o Deco. Estamos começando mais um Mobilidade FM. E dessa vez vamos falar sobre retrospectiva 2012 e previsões 2013. Por favor, galera que tá na linha aí, se apresenta. Fala, galera, aqui é o Will. Fala, galera, aqui é o Sam. Fala, galera, aqui é o Tsu. Demorou então. Todo mundo falando no final. Dessa vez a proposta foi da gente fazer uma retrospectiva. Retrospectiva, se foi boa. Vai lá beber sua cerveja também, faz que nem o do cão. Bebe cerveja da Sony. A ideia da retrospectiva é muito simples. A gente vai levantar aqui as notícias que a gente achou as mais significantes. Vamos questioná-las e, obviamente, fazer as previsões para o mundo de mobilidade para 2013. Então, por favor, senhor Will Smith. Eu acho que 2012 foi legal. Vão me zoar, como sempre. Mas, vai falar do Windows. O Windows deu uma situada, entendeu? Chegou de verdade, mostrou, olha, eu tô aqui. Parece que não, mas eu tô aqui. Uhum. Fizeram celulares bacanas. Você não pode dizer que os celulares, os tops aí, são celulares ruins, são celulares muito bons. Uhum. E eu acho que em 2012 foi um ano pro Windows Phone aparecer, assim, tipo, cheguei. Pode ser que não dê muito certo em 2013, mas eu... Foi o ano que o Windows Phone chegou. Chegou e disse oi. E se derem bobeira, eu vou tomar lugar. Não. Concordo, cara. Eu acho que não foi bem lá, não, hein? Não, pelo amor, não dá pra falar. Não dá pra ver um negócio desse ficar quieto, né? Tá, o Windows Phone veio. Eu acho que o Windows 8 pra desktop foi mais legal do que o Windows Phone, no final das contas. Mas o Windows 8 pra celular. Não mostrou ainda pro que veio de verdade. O maior lançamento deles aqui, o melhor equipamento com Windows 8, teve aquela porcaria da Nokia fazendo um mock lá com uma câmera profissional dentro de uma van para mostrar estabilização de vídeo. Então, assim, não, é verdade, é triste. Eu fiquei triste, porque eu pensei que aquele recurso era de verdade, né? Não, mas então, é assim, de verdade. É que não filmaram depois explicando. Então, mostraram depois, inclusive, acho que botaram, não sei qual, compraram com um aparelho com Android, eu acho, agora não lembro qual que era, e botaram o Lumia 920 em cima daqueles carrinhos de controle remoto para fazer o teste de vibração. Uhum. Realmente ficou melhor que o do aparelho que estava usando Android, acho que era Android, sim. Mas, cara, meu Deus, se era tão bom assim, por que não usaram uma van, né, cara, com uma câmera estabilizada, né? Bom, whatever. Ainda assim, eu acho que o Windows 8, ele é algo que pode ser interessante, só que ele vai ser mais interessante mesmo é a hora que os dispositivos móveis estiverem com processadores x86, porque vai levar... Mas aí eles vão ter que refazer o sistema todo. Calma aí, mas aí o Sam falou do Windows 8 ou Windows Phone 8? Windows Phone 8. Ah, tá. Não, então... Windows Phone 8... Ainda estou certo. Não, eu falo Windows Phone 8 porque... Não, eu falo Windows Phone 8 porque falaram... Ah, quando... Eu sou um que falo, né? Que o Windows Phone 8, quando chegar nos tablets, ele pode dar um trabalho pro Android. Porém, se tiver acontecendo o que aconteceu agora, que ele vai ter que usar só os aplicativos feitos para ARM, então não adianta nada. Ele vai chegar com muita desvantagem. O diferencial do Windows... Para o dispositivo móvel, é rodar as aplicações que rodam em Windows. Se não vai rodar no Windows Phone e nem na versão RT, que é quase como o Windows Phone para tablet, né? Porque o processador ARM, apesar que vai ser a mesma cara do Windows 8 que tem no desktop. Isso. Vai ter as limitações de rodar as aplicações, então ele entra de novo em desvantagem. Eu não vi vantagem no Windows 8 por enquanto. Ele não é multitarefa de verdade, ele tem uma série de limitações. Comparando com o Android, quem é público de Android não vai trocar para ter o Windows 8. Ele vai ser um problema, talvez, para quem tem iPad, porque quem já faz uma coisa de cada vez, fazer com Windows, fazer com iPad, com iOS, tanto faz, né? Então, Sam, mas ele tem multitasking, sim. Tanto que eu falei no outro episódio, e até coloquei a vinhetinha lá que eu tinha errado. O Windows RT, ele tem até o modo desktop, tanto que o Office roda no modo desktop. Entendi. Entendeu? Por isso que ainda assim, mas... o pessoal tá muito bagunçado, cara. Acho que a gente tem que fazer um podcast pra explicar as diferenças do Windows Phone e do Windows 8. Oh, mas eu acho Otsu, que não é a gente que tá muito bagunçado. A divulgação também tá muito precária. Porque sim, eu acho que eles estão criatividade zero. Criatividade zero de só mudar o final do nome, sacou? Foi mal, mas é... Porra, bota outro nome. Não acho isso um problema, não. Não acho isso um problema, não. Mas... Não, eu acho que eles estão fazendo por querer pra bagunçar Eu ia falar isso. Pra ganhar no erro. Pra vender no erro. Igual o cara com o gradiente da iPhone. Caraca, essa daí a gente tem que falar. Essa aí a gente... Cara, estragou. Essa era a melhor notícia. Não, pode até dar essa pitada aí. Porque assim, ó, isso aí é pra ganhar no erro, cara. É pra enganar os trouxas. O cara vai comprar um negócio achando que é uma coisa e é outra, entendeu? Não tô falando que, o cara queria um iOS e um aparelho com Android muito pior. É que esse gradiente da Android é uma bosta, né? Nele o Android é uma bosta. Mas, no geral, é ganhar roubar o consumidor pelo erro, né, cara? E isso pra mim é inadmissível, não importa qual empresa que faça. Pois é. Bom, vou falar aí do Windows Phone. Eu gostei do que mostraram, vai, do Windows Phone 8. Mas acho que ainda é um sistema bastante precário e eles têm que mudar mais do que só a carinha do sistema ou coisinhas que ele faz. Tipo assim, melhoraram o cerne dele, o core dele, agora usa o Windows NT, beleza, bacana. E agora você pode fazer redimensionamento dos seus quadradinhos, legal. Isso. Ele tá muito cara de sistema que vai ser só pro público corporativo que quer fazer uma ligação e mexer uma coisa ou outra. Não tá indo pro outro lado, não. Eu acho que ele não tá querendo combater os outros lados. Eu acho que ele vai querer combater, sim, mas eu acho que o foco dele vai ser realmente o mercado corporativo. Ele vai querer dominar por aí, talvez na distribuição de aplicativos, na experiência e integração. O que acontece? Muitas empresas... Exatamente, as corporações, elas são muito baseadas em ferramentas da Microsoft, né? Que é aquele lixo do SharePoint e Outlook, óbvio, né? O Exchange. Então, acho que a Microsoft vai acabar... Aí já vira previsão, né? A Microsoft vai acabar querendo dominar o mercado corporativo com uma experiência integrada corporativamente de ferramentas do Office, SharePoint, etc. Eu acho que o mercado de usuário comum, ele vai tentar assim, como se fosse só de sacanagem, entendeu? Vamos tentar ganhar, mas eu acho que o foco dele é dominar assim, absurdamente o mercado corporativo. Acho que vai... Eu acho que ele vem para pegar o espaço que o BlackBerry vai deixar, porque o BlackBerry, na minha previsão, vai vazar. Então assim, eu acho que ele vai entrar com o pé na porta para pegar esse mercado corporativo, que é exatamente isso. Galera corporativa mexe o quê? PowerPoint, Excel e Word, amigo. Nego vai ficar nisso. É, só que eu acho que isso não é o bastante, cara. Na boa, você consegue uma ótima experiência disso nos outros sistemas também. Você coloca um e-mail, cara, você coloca em qualquer lugar. Um Office, tem várias suites Office aí. Com certeza, com certeza. Pelos outros mercados, entendeu? Eu acho que se eles focarem só nisso, não vai dar certo, não. Enfim, eu falo mais. Eu emendo ainda em cima disso aí, porque assim, ó. Antigamente, com os equipamentos sendo muito caros, a porta de entrada corporativa, né? Se você entrava no mercado corporativo e ganhava, o consumidor residencial ganharia também. Você seria teu, porque o cara já usa isso no serviço. Quando ele for comprar um computador, comprar um dispositivo, ele vai comprar igual do serviço, porque lá ele já tem essas coisas, né? Agora, hoje, tá o contrário. São os colaboradores que têm levado seus dispositivos e suas experiências pessoais para dentro das empresas. Isso. O tal do Bring Your Own Device. É. Isso está cada vez mais rico dentro das empresas grandes, né? E cada vez mais forte. Então hoje a gente vê um movimento totalmente contrário. Ou seja, as empresas estão tentando utilizar a experiência que o usuário tem domesticamente, mas para o lado corporativo. Fazendo uma ou outra... intervenção ali, um ou outro bloqueio, colocando uma ou outra regra. Mas, no geral, é essa a ideia. Hoje, eu acho que quem está tentando entrar no mercado pelo lado corporativo vai se dar mal, porque o mundo pessoal está muito, muito, muito à frente do que o corporativo hoje. Eu não acho que. Eu entendo, sim, isso que você está falando é muito verdade, do gênero. As empresas não estão tentando restringir as vontades dos funcionários, né? Vamos dizer assim. Se você quiser usar um iPad, um iPhone, você usa. Se quiser usar um Android, você usa. E vamos dizer, as ferramentas de distribuição e gerenciamento controlam tudo isso, até de segurança também, independente da plataforma que o usuário escolher. Mas mesmo assim, eu acho que a Microsoft vai tentar ir para uma questão de lobby, entendeu? De vai tentar chegar na alta gerência, na alta direção das empresas e começar a incutir isso aí. Eu acho que vai dar certo. Vai tentar dominar, mas vai dar certo até certo ponto. Eu acho que vai sim. Só se ela der dispositivo de graça para todo mundo, daí quem sabe? Você duvida? A BlackBerry tá fazendo isso. A Microsoft. Mas tá dando certo, que é uma beleza. A Microsoft até pouco tempo atrás ainda tava tendo prejuízo com o Xbox, entendeu? Então, vamos dizer, você entrar no mercado pra você ganhar daqui a vários anos. Por enquanto você tá. Mas prejuízo. O Xbox ainda não é unânime, pô. Não é unânime nem vai ser, porque o mercado de videogame é muito. Vamos dizer, tem três grandes jogadores, ó. O de mobilidade, por enquanto, tem dois. O negócio é que eu acho que ela vai tomar prejuízo durante muito tempo até poder dizer que tá lutando de verdade. Isso é o preço que paga por ter entrado depois. Deu mole? Então eu já deixo minha previsão. 2013 não é o ano da Microsoft. Vocês acham que ela vai chegar no final do ano mais forte do que... Bem mais forte do que tá hoje ou mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que ela vai entrar com o pé na porta. Vai entrar com o pé na porta, Sam. Não tem por que ela fazer o barulho que fez com o Surface se não vai entrar depois, sacou? Não faz sentido, cara. A não ser que seja jogar dinheiro no lixo, aí maneiro. Tem a lixeira aqui em casa. Eu acho que eles vão terminar o ano brigando, ganhando uma parcela ínfima ali dos mercados de tablets, talvez. Mas pra não dizer que eles vão errar 100%, pra mim eles vão ganhar uma parcela dos tablets. Mas dos smartphones, eu não vejo eles aumentando muito a porcentagem do mercado que eles têm hoje, não. Posso estar enganado, né? Cara, eu acho que se bobear vai ganhar da mesma forma que a Samsung ganhou pra ser a maior empresa de smartphones do mundo. Tipo, se você olhar hoje mesmo, final de 2012, quanto celular que dá um Windows Phone que passa de propaganda na televisão, vamos dizer, meio que baixo custo, entendeu? E aí, aquelas pessoas que começaram a usar Android, sem escolher um Android, começaram a usar Android porque era um smartphone barato, muita gente vai fazer isso também com o Windows Phone. Por quê? Porque aí a Microsoft vai estar perdendo dinheiro, a Nokia vai estar perdendo dinheiro de propósito pra poder tentar ganhar lá na frente. Mas tu encontrou já algum Windows Phone com abaixo de 500 pila? Pô, meu foi perto disso. Mas eu não comprei em loja, não. Então, assim, o que eu fico vendo é assim, ó. Não dá pra Microsoft brigar com o Android. Ponto. Isso é fato. Porque o Android é de graça, entre aspas, e a Microsoft tem licença e tem mais uma série de outras coisas. Então, a não ser que uma estratégia de marketing dela, de estratégia de mercado mude muito, não vai conseguir muita coisa. E eu vejo, inclusive, a Apple, se continuar nesse mesmo ritmo, o Android hoje com 75% de market share vai para os 80 frouxo, entendeu? É. Que barulho foi esse? Falei que é. E a Apple de 2012? O que vocês acharam da Apple 2012? Eu achei uma lástima. Lástima. Pedir desculpa do mapa, ter achatado a Estátua da Liberdade, ter botado montanha no meio da rua, amigo. Manda um mauzão, velho. Aí, tirou o mapa pra quem? Pra pedir desculpa, botar de novo? Google Maps veio aí no final do ano, quando eles disseram que iam vir, e virou o principal aplicativo gratuito do ano. Último mês do ano, os caras ganharam como primeiro. E menos de meio mês, né, cara? Uma coisa muito ridícula pra Apple. Foi muito triste isso, cara. Não, e é engraçado que a Apple tem que engolir algumas coisas. Eu não sou nada contra a Apple, até mesmo porque tem um iPad e gosto muito dele. Que a Apple, quando proibia outros browsers, o Safari era campeão. Aí agora que, depois de muito tempo que liberou, o Chrome foi o campeão de downloads durante muito tempo. E agora que acabou com o Maps, assim que o Google Maps apareceu lá também, o Google Maps domina de forma absurda, e toda hora que você entra na App Store, você tem que se deparar, a Apple, né, tem que se deparar com os produtos da Google lá em top. Deve ser chato, né? Então, mas eu li até um artigo no Gizmodo, eu acho. Acho que foi no Gizmodo esses dias. Que um problema da Apple é que eles não deixam trocar o aplicativo padrão, né? E E aí, mesmo você tendo o Chrome lá como navegador, ou Google Maps, ou outros aplicativos, tipo um Gmail, um Sparrow, alguma coisa assim, você tem que ser obrigado a continuar usando deles, cara. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai abrir um link, ele abre lá no Safari. Você vai abrir um mapa, vai abrir lá no Maps. Tipo, que ridículo. E é muito legal o Android 4, né, que com isso, sempre que você vai abrir um link e não tinha nada configurado, ele te dá todos os browsers que você quer, que você tem, o que, que você quer usar. E aí, se você abre um link da App Store, ele também te pergunta, todo tipo de link diferente, ele vai te perguntando como é que você quer abrir, né? Tipo, te deixa bem livre com relação a isso. É, o Android sempre foi assim. É, eu o Windows Phone tem o Internet Explorer só, né? Então tá tranquilo. Mas então, na parte de mobilidade teve os lançamentos básicos da Apple, né? Novo iPhone, novo iPod. Que ó, todo mundo vai me xingar agora, mas eu comprei um iPod. E de SUV vira casaca total, né? Já tem um Mac, agora comprou um iPod. E daqui a pouco vai estar usando o iPhone aí, falando que é a melhor coisa do mundo. Ah, claro. Comprei um iPod porque eu tinha que ver como era o iOS e... Bom, não vou falar muito. Sério, eu acho que... Uma coisa que eu falo pro pessoal, falo pros meus amigos, é que o Google fez muito certo em deixar o núcleo do Android bem feito. Podia ser lento antigamente, podia ser pesado, podia ser ruim. O negócio da máquina virtual ser chato. Mas, cara, eles fizeram direito... No começo, porque agora o hardware está evoluindo muito, e aí você consegue ter um celular muito rápido com todos os recursos que ele tinha, e enquanto isso, os outros sistemas não conseguem chegar lá, né? Agora, o hardware está evoluindo muito mais rápido que o software, e aí você não tem um monte de recurso nos outros sistemas, tem um hardware bom lá, mas não pode fazer um monte de coisa. Isso é muito chato. Que você falou faz sentido, até porque você vê o Windows, né? A Microsoft, mesmo nova, teve que parar geral, assim, tudo que tinha lançado no 7.8 para recomeçar agora a partir do 8, exatamente por isso do núcleo, né? Que você falou, que teve que readaptar por novos hardwares, etc. A Google foi bastante esperta nisso mesmo. Pois é. E aí a Apple lançou o que tinha que lançar, lançou o iPad, lançou o OS X novo também, o Mountain Lion, curti bastante, legal. E. Bom, esse foi o ano da Apple, né? Patenteando mais um monte de coisa, entrando em briga com um monte de empresa. Ganhando um milhão da Samsung. Ganhando um milhão e tomando... Perdendo o nome aqui no Brasil, e assim a gente vai. Pois não. É, e esse negócio aí das patentes, agora no final do ano, depois da Samsung ter pago lá um milhão pra ela, não sei o quê, agora os Estados Unidos resolveu invalidar simplesmente a Pinch to Zoom, né? A Pinch Zoom foi a patente mais importante da Apple, eles resolveram invalidar. Ah, sabe, mas isso legal? É ridículo, cara. Patentear um negócio desse eu acho muito ridículo, cara. Pois é, mas por que deixou patentear em primeiro? Ah, eu acho que... Primeira instância. Então... Deixou patentear, ferrou com a outra empresa e agora... Ah não, agora vamos invalidar a patente e vale mais. Porque ninguém pode ir contra, né? Então, assim como agora no final do ano, a Samsung resolveu processar a Apple por causa da... Da... Barra de notificações. Olha. Tava demorando também, né? Tava demorando. Isso é patente da Samsung? É patente do Google, mas o Google deixa os aliados. Os aliados usarem a patente. Aí agora a Samsung vai tentar tomar de volta. A Orra pode usar, né? É, a Orra toda pode usar. Olha que legal. Isso eu quero ver. Mas pior que a barra de notificações do iOS não é tão igual a do Android, não. Ah, cara, mas. Não, é igualzinha no funcionamento. É. No sentido, é igualzinha. Então, isso daí já vale pra processar. Tá certo, Samsung. Não, eu acho que tá certo, Samsung. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, cara, é o. Vamos dizer, vocês podem reclamar muita coisa, mas o Windows Phone. Não, eu acho que ele é original, cara. Uma coisa que o Tsu. Quem é que tá dormindo? Deu sono, ele não, olha só. Eu falando do Microsoft. O Tsu falou muito certo naquele review que ele fez. Que, por exemplo, é muito ruim o Windows Phone quando você recebe uma notificação. Porque depois, se você não viu na hora, depois fica até difícil de saber. Se o aplicativo não tiver num tile, né? Não tiver fixado na sua. Isso seu desktop, quando você fosse. Você não sabe que tem. Pra quem que teve notificação, entendeu? Então, cara, mas isso tudo pra não usar uma barra de notificações exatamente igual ao que a Google lançou. A Apple, ela cara, na minha opinião, é uma cópia cara de pau. Só não é cópia por quê? Porque é no meiozinho, não é a tela inteira. É a tela inteira. Nos dispositivos pequenos, é? É, no iPad vamos dizer, como se fosse 50% da tela no meio, sabe? Pô, isso é uma cópia descarada, cara. E tem que se ferrar por causa disso mesmo. É sério, a Microsoft faz um negócio pô, horroroso, mas pelo menos não é uma cópia, entendeu? Assim, ó, eu acho, primeiro de tudo, que eu acho esse negócio de patente, cara, olha, não gosto nem de falar porque já me deixa irritado. Até esse negócio da Gradiente com o nome do iPhone, eu achei uma baita de uma putaria, pô, falar bem verdade. Isso é uma previsão interessante pro ano de 2013. É, mas só que assim, eu acho que é uma baita de uma putaria, entendeu? A Gradiente meter os dedos ali só pra roubar dinheiro dos caras. Porque a Apple não faz isso. Tá certo. Não. Tá certo. Mas a gente critica a Apple quando ela faz. Então, quando o outro faz, também tem que criticar. Senão a gente fala assim, ah, não, quando a Gradiente faz, tá certo. Eu acho bom a Gradiente fazer pra Apple provar um pouco do veneno dela. Mas, no geral, eu acho que isso é errado, cara. Primeiro de tudo, patentear... Tem umas patentes, cara, que olha só, dá vontade de dar um soco na pessoa, cara, que fez essa patente e no cara que deixou patentear, né? Dá com os dois, cabeça no muro, até... Dá com o rato morto até limiar. Ah, mas indiferente disso, a gente não vai falar de patente. Apesar desse ano ter sido o ano das patentes, mas deixa quieto. É. Retrospectiva de patente não é o... Eu achei super, hiper, ultra, mega massa o Nexus 7. Assim, tem um, eu gosto demais dele, o tablet do Google 7 polegadas. É, o Jelly Bean também, o 4.1 eu já achei muito legal, principalmente a preocupação do Google em deixar ele mais suave, né? Ele ficar mais liso, né? A utilização, a preocupação do Google com isso. Até então não era uma preocupação tão grande deles com esse tipo de coisa, né? E agora estão se preocupando com isso aí. É, a parte do Nexus 7 foi a estratégia que o Google adotou, né? De quase de não ganhar nada com o aparelho só para popularizar ele. Bom, se isso é legal ou não, não interessa. Interessa que o Nexus 7 ou hoje o Android nos tablets tem uma força muito maior. Não só por causa do Nexus 7, né? Mas também dos outros tablets, principalmente da Samsung e tudo. Mas eu acho que o Nexus 7 foi uma excelente ideia, assim, principalmente pro norte-americano, né? Que eles compram muito Apple, e a solução do Google com, sei lá, 60% do valor do total ficou muito interessante. Ficou muito bom, concordo que eles fizeram direitinho com o Nexus 7 e depois vieram e fizeram direitinho com o Nexus 4 e com o Nexus 10 também, né? Então eles pegaram o que todo mundo fala lá de tela super, a retina display com muitos pixels por polegada e não sei o que, eles colocaram lá no Nexus 10, que tem um hardware muito bom, tem um software muito bom, e aí eles colocaram uma tela absurda nele, com uma resolução maior que a TV da minha casa. E, caraca, ficou demais. E eles vendem barato. Eu acho que isso ajudou bastante pro Android realmente crescer no mercado de tablets, que agora no final do ano, se vocês forem ver as pesquisas, tem bastante gente já com tablet Android. E isso vai ajudar cada vez mais, né, cara? O pessoal vai comprando, desenvolvedor vai fazendo... E a bateria também, né, Utsu? A bateria também ficou razoável. Ficou bem, mantiveram um padrão de 10, 11 horas ali legal, ou seja, não deixou ele cair, apesar de aumentar a qualidade. Uhum. Então, cara, eu acho que assim, com essa saída do Google, com a liberação desses produtos da Google, eu acho que agora para 2013, a expectativa agora só tá naquele rumor do que eles vão fazer junto com a Motorola. X-Fone lá? Isso, X-Fone. Então, uma coisa que eu mandei aqui no Twitter, agora que a gente tá gravando, se o pessoal tinha alguma previsão pro ano que vem, aí, é porque tá nesse assunto. Marcelo Araújo, que o Twitter dele é @m_araújo01, falou que tem esperança que o Nexus 4 chegue no Brasil por um preço acessível. O que é preço acessível agora? É, aí a gente pode entrar aqui no que o Santiago falou, até uns R$500, né? Sacanagem. Mas que não seja R$2.000, eu entendo isso acessível. Ah, mas isso aí o cara tá... Oh, desculpa, viu, cara, tu dançou, não vai acontecer. Cara, mas... R$2.000 eu acho que é o preço acessível de um celular. Não. R$2.000 tudo bem, mas chegar aqui no Brasil a, sei lá, R$800.000, né, não vai chegar. Desculpa, ele tá muito enganado. Eu adoraria que Ferrari chegasse aqui no Brasil a R$500.000. Não que eu compraria, né? Mas pelo menos o meu sonho seria um pouco mais próximo, né? Lamborghini custa máximo R$800.000. Mas infelizmente essas coisas não acontecem no país, né? acho pouquíssimo provável o Google subsidiar o Nexus 7 no Brasil, sendo que ele não. O 7, não, desculpa, o Nexus 4 no Brasil, o 4 no Brasil. É, principalmente que ele não fez isso na Europa. Então não dá pra comparar o mercado brasileiro com o europeu. Se ele não fez isso lá, ele não vai fazer isso aqui também. Uhum. E o outro rapaz aqui, que é o Maurício Geronasso. I say you don't understand, I wanna shit on my bed. Que é o, tem que falar com a mão fechadinha. É, eu fiz a mão aqui, só que vocês não conseguem ver. E o Twitter dele é mgeronasso, com dois S. Ele fala, ó, Motorola passando a Samsung e a Apple no mercado de smartphones. Nossa, cavalaria isso. É uma previsão aí um tanto quanto audaciosa. O que vocês acham? Ah, cara, o Google vai fazer o que ele deveria estar fazendo, né? Ele vendeu uma parte da Motorola agora no final do ano. Vai utilizar o conhecimento que a Motorola tem de hardware para fazer alguma coisa. Ah, meu Deus, mas o Google agora vai usar a Motorola e não vai ter Nexus das outras empresas. Acabou a honra! Cara, se ela quisesse fazer isso... Eu li sobre isso também. Eu li um cara falando que a Google vai fazer isso agora, porque não fez isso antes, porque as empresas já tinham a sua linha de produtos para, vamos dizer assim... para 2012, final de 2011 já definida. O que vocês acham? Existe alguma chance disso acontecer? Não, eu acho que o Google não vai fazer isso. No entanto, qualquer coisa que o Google fizer junto com a Motorola, o pessoal vai falar que ele tá... Vai dar mimimi. Tá proteção com a Motorola e não sei o quê. Cara, todo mundo vai falar isso, não adianta. Mas eu acho que eles vão continuar do mesmo jeito que tá. E se eles fizerem alguma coisa com a Motorola juntos... Pô, beleza, cara, melhor ainda, porque aí eles vão estar mais perto, vão poder fazer alguma coisa melhor. Do mesmo jeito que a Samsung faz ótimos aparelhos e os Nexus, quando sai, são muito bons, entendeu? O Nexus 7 é muito bom, o Nexus 4 falam que é muito bom. Pô, tá certo, cara, tem que usar o que tem na casa. Eu acho que vai sair coisa com a Motorola, eu só não acho que só vai ser com a Motorola. Que, tipo, só a Google só trabalha agora com a Motorola. Acho que isso não tem nem como pensar, porque seria um tiro no pé, porque isso. O conceito de móvel e Motorola não é um conceito positivo no mercado. Então, calma aí, o slogan dele no último lançamento não foi The Playground is Open? Uh-huh. Não foi isso? Então, e ele provou isso, cara. Ele tá com Asus, tá com LG e tá com Samsung. São os três Nexus do ano. Uh-huh. Entendeu? Cara, isso aí é palha, entendeu? E Motorola nem tava no rolo, cara. Então, assim, isso aí é bobista de quem tá querendo... Arrumar picuinha no mundo Android. E a Google também só fecha os produtos depois que ela já domina o mercado, tipo o Google Apps. Então deixa ela dominar o mercado de mobile, aí ela vai pensar em fechar. Por enquanto não. Não, eu acho que seria uma grande burrice se ela fizesse isso. Infelizmente, quando fizer, vão encher o saco, mas eu acho que até hoje, cara, eles compraram a Motorola tem muito tempo. Até hoje não ter usado a Samsung, usado aí a Asus, a LG, tá uma boa prova de que, cara, não vai ser isso. Apesar que não faz tanto tempo assim, né? Foi nesse ano, no início desse ano, que foi tudo se concretizou. Sim, mas foi anunciado o quê? Final do ano passado, que o negócio já foi no meio do ano passado e tudo, né? Mas ainda assim, eu acho que assim, as empresas têm um baita de um planejamento pra dois anos ali, pelo menos um ano e seis meses, então o Google só deve aparecer na Motorola depois do meio de 2013. Independente disso... Eu acho que não vai haver um fechamento de mercado em cima só da Motorola, porque daí o Android perde demais como um todo. E o Google tem no Android uma excelente renda. Não pelo sistema operacional, mas por toda a utilização de serviços Google, que é ali que o Google ganha, né? Exato. E outras notícias. Google, que nem o Deco falou, fechou o Google Apps, agora não é mais gratuito. O Android quase se ferrou. Ainda bem que a gente tinha conta antes. Quem mais que saiu do Google aí? Alguma coisa do Chrome OS? Ah, saiu alguns novos Chromebooks, né? Bem bacanas também, com a Samsung e o processador lá do Nexus 10. Isso, e o Chromebook, cara? 2013, Chromebook, previsão. Cara, a minha previsão é que o Chromebook continua onde ele tá. Nulo, né? Eu acho que também, cara. Eu acho que pra desembarcar tem que melhorar muita coisa ainda. Então, eu não acho que melhorar. O Ducão fez uma crítica muito severa no outro podcast, quando eu falei do processador. Ele falou que não tem nada potente na internet. Eu acho que tem muita coisa. O Chromebook usa bastante coisa. Se você vive só com o Chrome... Você sabe do que eu tô falando. Dá pra fazer muita coisa só com o Chrome. Uhum. Muita coisa só na web. Eu descobri agora que dá pra acessar, fazer SSH em outros computadores. Olha que massa. Tem controle Otsu, remote desktop com o Chrome. Tem, cara, tem. Tem muita coisa pra você fazer com o Chromebook. Mas eu acho que assim, o Chrome, lembram do Android 2.3 e o Android 3.0? Pra mim hoje é o Android e o Chrome OS, cara. Vai chegar o tempo que o Chrome OS vai entrar dentro do Android. Acho que não. Não sei, eu acho que sim. O Chrome OS não... Cara, ele não... É mais fácil ter um Android por baixo, que o Google ganha muito mais, cara. Tendo um Android por baixo e tendo o navegador Chrome potente como ele tem dentro de um desktop, entendeu? Eles vão lançar o quê? Um Chromebook, um Android Book que quando você coloca seu... Que roda Android, mas tem o Chrome, alguma coisa assim? Não. O Chromebook, na minha opinião, não sei se em 2013, mas o Chromebook, na minha opinião, vai sair de mercado. E vai virar Android Book. E vai virar... Não vai virar um Android Book. Ele está sendo testado para provar que o Android suporta o navegador com um porretão lá. O Google Chrome suportaria um sistema operacional. E vai botar esse cara dentro do Android. Eu acredito que manter os dois... Porque o Android hoje já tem um pedacinho do Chrome, né? Imagina se ele consegue levar todo o Chrome OS para dentro do Chrome apenas. E daí ele passa a ter o Chrome OS rodando em Apple, rodando em Android e rodando em Windows. É um pensamento diferente. Eu acho que o Chrome OS... Assim, o Chrome rodando no Android, não sei no Android de vocês, que devem ter celulares bem melhores que o meu, que são de famílias abastadas, tem muito dinheiro, tudo mais. Sim. Mas o Chrome no S2, ele não funciona legal. Ele é bem lentinho. E apesar que, novos processadores, quad-core aí, ou próxima geração, o Nexus 10, que tem o mesmo processador do Chromebook, beleza. Só que aí o celular vai ter que rodar o Android e o Chrome, que vai ser alguma coisa mais pesada. Mas é um pensamento válido, Mas é que assim, ó, já tem a parte, alguns aparelhos como o Atrix lá, que tinha essa vontade, a Canonical com o Ubuntu e blá blá blá. Isso. Eu acho que pode acontecer, entendeu? Não tô falando que vai nem quando, mas eu acho que é plausível. Mesmo porque a previsão de aparelho para mim, a previsão de aparelho para 2013 é os computadores, os celulares passando de 2 GHz quad-core. Eu não duvido que venham com mais núcleos ainda até o final de 2013. Mas independente disso, outras tecnologias estavam falando, né? Telas flexíveis. Então, os celulares, os dispositivos móveis, não vou nem falar celulares, passam dos 2 GHz, vão ter mais do que 4 núcleos, pelo menos, no mínimo 4 núcleos. As câmeras passam de 10 megapixels. Ah, já tem aí... MP12 aí com 12 megapixels. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora. O padrão ainda é 8 horas. Não, pra quê? O Will falou dos MP12. É, pô. Mas pra que que tu quer um boladão desse jeito aí? Eu acho que, nego, cara, a tecnologia existente pro móvel já existe. Eles estão enrolando pra poder mamar do mercado. Deixa o mercado pagar as contas. Isso é uma estratégia de business. Tudo bem, mas assim, se é pra tratar de inovação, que trate de inovação séria, amigo. Ah, entendeu? Mas, cara, estão aumentando. Ah, agora tem 4 GB de memória. Pô, foi mal, velho. Olha só, mas calma aí, Deco. O que a gente tá falando pra 2013 é o que a gente espera. Se a gente está falando que o hardware vai vir dessa maneira, a gente não tem supercomputadores hoje rodando Windows 95. É que a gente primeiro evolui o hardware. Daí a gente tem suporte a novos softwares. Então aquela ideia do Chrome OS ou do Atrix lá que foi utilizado a Webtop voltar, está cada vez mais próximo. Porque a ideia da Webtop do Atrix era ultra legal. Era maravilhosa, assim. Só que faltava alguma coisa, faltava processador, faltava memória, agora a gente tem, entendeu? Exato. É isso que eu tô falando. 2013 é pra isso, eu acredito que vai estar muito mais perto disso, de um celular rodando mais próximo do desktop. É isso aí, Android desktop pra 2013. Deixa exatamente, eu acho que em outubro saiu o Ubuntu com eles, hein? A versão, o 13.10 do Ubuntu já sai bonitão. Vamos ver, tomara. Vamos ver. Eu acho que o status quo de aparelho telefônico vai se manter. E eles vão começar agora tablet. O celular vai ficar um pouco de cantinho lá. Não, então, cara, eu acho que... com OS mais parrudos, eu acho que vai ser por aí. Não, eu acho que eles vão aumentar as telas, quer dizer, vão continuar aumentando um pouquinho as telas dos celulares até, sei lá, 5 polegadas e meia, alguma coisa assim, até... Não, que isso, cara. Que eu acho que sim, eu acho que esse ano vai ser esse ano de tipo, Galaxy Note 2 Fablets. Pra lá, entendeu? Quase, é, eu li sobre isso, Fablets. Eu quero um Fablet. Cara, é bom, hein? É bom. Desde Digo que... pra você que é legal. O que, o Note 2? Tu curtiu mesmo? Curti, curti. Porque, cara, Note, eu achei Note aquela parada, Note. Tipo, não cabe no meu bolso. Cabe. Cara, é, cabe. Você usa não essas, cabe no bolso você, da você, camisa. Você deve usar essas calças apertadinhas. Macho. Ah, é. Cara, não sou obrigado a ver uma coisa. Cabe no bolso, sim, cara. Um negócio assim, que uma coisa que eu lembro do Tsumi mostrando no S2, que já é uma tela grande... Que você, segurando ele na mão, você não consegue pegar o polegar e ir, sei lá, de baixo de uma ponta até o alto de outro, entendeu? Isso realmente acabou agora. É, acabou o amor. Acabou não, dá pra, não dá pra usar dedão, não. Acabou o amor. Mas eu também acho. É, um dos lançamentos até, falando inovações de hardware, foi o Droid DNA HTC J Butter. Caraca, uma tela de 5 polegadas, 1080p, cara. Isso é genial. Tirando todo o resto do hardware, né? 2 GB de RAM, processador quad-core, 16 memória interna, não sei o que, não sei o que. Esse celular foi o hardware mais parrudo que teve. E as partes flexíveis que eu tava falando antes, falaram que a Samsung já tem, os negocinhos, mas só que assim, o que adianta eu ter uma tela flexível se eu tenho todo o resto do hardware rígido, né? Mesmo que falem assim, ah, é pra que se o celular cair no chão, não vai quebrar. Ah, bicho... Entendeu? Não jogo rock com ele também. Então, acho que não agrega tanto, né? Ó, pera aí, tu tá falando isso agora porque teu filho não chegou. Tua criança bate em casa... Vai pegar teu celular, papai, joga Angry Birds. Vai isolar teu Angry Birds achando que é o teu celular que nem um passarinho. Aí você vai pensar na tela flexível. Ah, sim. Ele joga o celular e eu jogo ele atrás do negócio. Vai lá pegar agora. Vocês já viram isso que o Santiago falou, telas flexíveis? Vocês já viram esse vídeo que tem no YouTube do mundo do dia de vidro, dia feito de vidro? Ah, a Samsung tem isso já. Ela tem uma janela que é touch, ela é inteligente, né? Smart Window, acho que é o nome. Eu vou botar o link também no post, que é tudo que, assim, isso que eu acho que vai um pouco do Santiago tá falando. Não adianta existir tela flexível se todo o resto é rígido. Eu acho que esse vídeo já é esse algo a mais, entendeu? E são tudo coisas que já existem. Mas, deixando de lado as grandes empresas, vou falar das minoritárias, que ninguém nunca lembra, ninguém nunca quer falar. O BlackBerry. Calma aí, minoritárias. BlackBerry era uma puta empresa, né? Só agora que perdeu o mercado, né? Falando da BlackBerry, cara. BlackBerry, pra mim, ela... Se for falar de quem já dominou o mercado, cara, meu Deus do céu. A gente pode falar de tantas coisas. A gente pode falar que Nero já dominou o mundo. Que o Nero gravador de CD foi o mais usado. Várias coisas. E era Burning Rome e ninguém entendia por que era... O Burning, né? Até hoje eu não sei por que é Burning. Caraca. Porque, cara, eu não vou explicar isso. Bom, que isso, cara? Eu acho que a BlackBerry, pra mim, do jeito que está, tá morta. Por mais que ela esteja tentando dar os últimos suspiros, ela, pra mim, tá zumbizaça, assim. Eu acho que já morreu. Ela tá zumbi. Quem você conhece que falou assim, cara, comprei um BlackBerry irado agora? Com certeza não foi ninguém com o Playbook, por exemplo. Pois é, cara. BlackBerry pra mim já... O Tsu pode falar assim, ó, a parte do BlackBerry tá rodando algumas aplicações do Android, isso pode ser uma sobrevida deles, né, cara? É, isso roda. Roda bem. Isso, pode ser uma sobrevida. Agora, de resto, cara, pra mim... É, eles acertaram nisso, né? vamos pegar aqui. Quem tá fazendo bastante aplicativo aí, vamos colocar. Mas eles estão fazendo um marketing ferrado, cara. Eles estão dando aparelho a rodo. Se o Will falou aí que a Microsoft estava perdendo dinheiro com Windows, cara, acho que não é nem perto do que a BlackBerry tá fazendo, dando aparelho para todo desenvolvedor. Você faz um port do seu aplicativo, os caras estão te dando prêmio em dinheiro, estão te dando aparelho. É, exatamente. Todo mundo que foi no evento lá nos BlackBerry Dev, todo mundo ganhou aparelho, teve o Dev A, teve o Dev B, ano que vem aí no começo do ano, acho que é 10 de janeiro, que 15 de janeiro, não sei. Vai ter o evento que eles vão apresentar o BlackBerry 10 pro mundo. O que eu mexi do sisteminha lá que veio no DevA, eu achei muito bacana. Tem coisas que ele faz que é excepcional, e todas elas ligadas a gestos. Eles conseguiram, zoando um pouco o Will, dia aí, 30, Tsu, dia 30. 30 de janeiro? É, o lançamento do BlackBerry 10, você tá falando, né? Então, zoando um pouco o Will aí, eles fizeram alguma coisa muito animal, sem precisar copiar os outros, eles precisaram fazer alguma coisa feia. os gestos, cara, pra minimizar o aplicativo, aparecer o menu do aplicativo, e de um aplicativo pro outro. Eu achei que ficou muito, muito excepcional. Tem aquele negocinho de chegar pro lado, né, e você ver o que tá atrás. Pois é, cara, ficou muito legal. A gente não conseguiu mexer com o BlackBerry 10 beta, a gente mexeu com outro sistema que é lá do Playbook, então ele funciona igual o Playbook, não é o que será o BlackBerry 10, mas o que eu mexi do Playbook eu achei bem legal, bem bacana mesmo, e espero que o BlackBerry 10 seja um sistema excepcional, porque eu tô acreditando nele, cara, sério mesmo, acho que é um dos sistemas assim que eu não pude ter um Palm OS, um Web OS, e eu acho que o meu segundo sistema acho que vai ser um BlackBerry, cara. Caraca, surpreendente. Tá falando sério, cara? Sério, cara, o que eu mexi nele eu achei muito, muito bacana. Eu acho que a parte de gestos tá cada vez vai ficar mais forte também, porque eu, como alguns sabem, eu comprei há pouco tempo um MacBook, e olha, a parte de gestos é super legal nele. Né? Uhum. Gestures. Muito, muito bacana. Gestures. Eu acho muito legal mesmo. Mas ainda bem que o Ducão não tá nesse episódio, né? Porque ele ia xingar a gente tanto. A gente mas ele tem um também, pô. A gente fala bem de gestos. Ele xinga e tem um, faz sentido, não. A galera não pode assim confundir as coisas, cara. Por mais que a gente tenha preferência por um sistema operacional móvel ou outro, o que uma empresa faz de bom, a gente usa, entendeu? Senão era muito chiitismo, né? A mesma empresa que faz o Fusion já fez o Ford Ka 99, né, cara? Pois então, não dá pra comparar a mesma coisa, né? Uma coisa, exatamente. Uma coisa... Mas, Tissu, você acha que em 2013, vamos lá, previsões, pra gente chegar no final de 2013 e poder ferrar todo mundo. E rever isso aqui. Rever e ver que todo mundo falou besteira, vamos lá. Você acha que em 2013, o que vai acontecer com o BlackBerry? Vai tá onde hoje, sei lá, tá um Windows Phone, vai tá melhor, vai tá melhor? Me dá um market share da BlackBerry. Caramba! Eu acho que a BlackBerry, então, vai terminar 2013, ó, com 10% do mercado mobile. 10% do mercado. 10% do mercado. É uma santa fatia. Bastante agressiva. Quanto que eles têm hoje? Cara, hoje se tiver 1% é muito, eu acho. Sei lá, velho. Não tem muito o que falar, não. Eu gostei demais do sistema, então eu queria que ele fosse pra frente. Eu queria que ele ficasse bom mesmo, sério. Eu acho que ele vai ficar, porque é um sistema legal de ser utilizado. Tem um pé lá no público corporativo, mas vai depender muito do marketing que a BlackBerry fizer. Mas assim, o que eu me pergunto é o seguinte, Su. Qual é a grande sacada que você vê no BlackBerry 10? Assim, que te faça, pô, não, eu vou comprar um BlackBerry 10 por isso. O que é isso? No meu caso, é a interface gráfica, que eu achei ela muito bacana mesmo. A interface do BlackBerry eu achei bonita. Só. cara, tem esse esquema dele rodar aplicativo Android, então o pessoal pode jogar os aplicativos lá e tentar rodar. Eu não acho que é muita vantagem, porque você não tem a Play Store. Então você vai colocar o aplicativo lá, não vai atualizar, vai dar mais problema, vai ser pior ainda pro desenvolvedor fazer o aplicativo. Eu acho que nunca vai, quer dizer, nunca, em muitos casos não vai rodar direito também, né? Não, roda. Eu testei um de SSH e rodou legal, mas só, não testei muito mais que isso. Eu acho que em muitos casos, sei lá, um celular que usa câmera, GPS, alguma coisa do gênero, misturado e dividido por três, vai acabar dando problema. E mudando um pouco de mobile pra mobilidade... Falando de laptops e ultrabook, o que vocês acham que vai acontecer com o mercado? Eu não queria falar de laptops e ultrabooks, não, mas eu acho que se sair, se começar a vender, o que eu acho que vai vender. Então fica quieto, você não quer falar? Eu não quero falar, não, mas eu vou falar, né? Vou falar outra coisa, não quero falar disso, não. Que é aquele relógio, o Pebble, que eles arrecadaram dinheiro, queriam arrecadar 100 mil e arrecadaram 10 milhões. No Kickstarter. No Kickstarter. Aquele relógio, cara, eu já fiz a minha pre-order. Quando aquilo sair, eu acho que vai ser uma febre muito bacana. Já foi adiado, né? De novo, né? Eu acho que os computadores vão... Isso por causa do Windows 8 mesmo. Os laptops vão virar todos touch. 2000 ah, e... para com isso. Não, em 2000... Não, eu acho não, sim. Não vai, que você vá parar de usar mouse. Mas que todos os laptops vão virar touch, na minha opinião, essa é... Laptops com PC, né? Provavelmente a Apple vai fazer o mesmo. Mas eu acho que laptops com Windows, todos vão virar touch. Acho que não, cara. Eu acho que no final de 2013 isso deve acontecer sim. Talvez um nicho deles, mas não todos. Ah, cara. Porque pra um gamer, pra que ele vai querer um... Mas é isso que eu tô falando. Não que você seja obrigado a usar touch, mas exatamente todos vão virar touch. Só que... Ah, cara. Ah, eu vou dia 31 de dezembro de 2013, eu volto aqui, vou falar pro Will, não são todos os laptops que são touch. Tá bom. Eu quero ver um Alienware touch. Se lançar um Alienware touch, oh. Esse eu acho que é um dos mais fáceis, cara. Ah! Eu acho que é um dos mais fáceis, cara. Bem, a gente vai ver no final de 2013. Tá bom. Kindle chegando completo no Brasil? Ah, meu irmão, esse Kindle, pô... Kindle já é tudo difícil, mané. Brasil é tudo difícil. Ah, pô, eu queria comprar aquele Kindle Paperwhite. Aí, pô, eu fiquei feliz. Cara, tá vendendo Kindle no ponto frio, mané. Será que é o Paperwhite? Lógico que não é. Lógico que não é. Mas, cara, é tudo muito difícil no Brasil, mas eu acho, sim, que vai começar um Kindle, mas fabricado no Brasil, cara. Trazer isso lá de fora, meu irmão, eu não confio, não. Não confia trazer de fora? Não, eu não confio. Eu acho que é muito, muito transtorno, sabe, de importação e etc. Pra Amazon, ela vai fabricar aqui se for vender no Brasil. Acho que em 2013 até começa. Mas eu acho que não vai ser importado, não. Por isso que eu acho que vai demorar bastante ainda, lá pro final do ano. Sei lá, hein. Pô, eu queria muito ter um Kindle, cara. Então, o que eu acho que vai acontecer é que os ultrabooks vão ficar sensacionais. E aí sim eu acredito que os ultrabooks venham com telas touch, mas... Ah, meu irmão, eu não compraria ultrabook, não. Não todos os ultrabooks, não. Ah, eu acho que... Eu compraria, cara. O Will quer comprar um Surface e não quer comprar um ultrabook. Pois é, eu compraria um Surface Pro e não compraria um ultrabook. Agora me explica isso, por quê? Porque eu tô com uma parada, um tablet, igual o Tsu falou uma vez, é um tablet no corpo do ultrabook. Eu preferiria, cara. Mais portátil, a bateria é mesmo. Tá? É, exatamente, o ultrabook no corpo do tablet. Mais portátil, saca? Mesmo tempo de bateria, mais ou menos. E, sei lá, porque eu quero numa coisa portátil, eu acho que tá lá nele. Mas aí você vai ter que ter um teclado também. Já vem aquele teclado baratinho do Pô, tá do bom, Surface. Então programa nele. Não, não vou programar Trabalha nele, aqui. Eu não vou programar nele. Não vou... Mas no ultrabook você vai conseguir fazer isso? Ah, cara, desenvolver no tecladinho do ultrabook também é ruim pra cadê, ruim pra dedão. Não, mas aí o que a gente tá falando de ultrabook? Seriam os notebooks bons e que são finos. É, eu não curto ultrabook, não. Não acho que isso vai durar muito tempo, não. Eu acho que isso tudo vai ser substituído por tablets, tipo, você pode não gostar do Surface, mas esses tablets que tem entradas de vídeo, entrada de teclado, USB, né, pra botar teclado, mouse, eu acho que vai partir pra aí. Eu acho que o ultrabook não vai durar muito tempo, não. Sim, beleza, mas... O Transformer, você diz, por exemplo. É, pra mim o Surface é o início disso. Cara, ele não vai... Deco, esquece. Ele não vai falar nada que relacione ao Android, cara. E o Asus Transformer Prime, quando ele é o tablet e o teclado, ele não é nada fininho, cara. Não, bom. Tá bom. Cara, vai sair o Ubuntu da Canonical 1310. Bonito, você vai ver. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, tem outras coisas também pra 2013, né? Videogames... bacanas, vai ter o Oya com Android. Cara. E o Oya? O que você acha que vai rolar do Oya? Vai dar tudo certo. Eu já tenho meu username, e ao contrário do Peeble, tá funcionando tudo direitinho, cara. O que eles falaram que ia fazer, das datas certinhas, tá vindo. Espero o meu aí pra março de 2013. Tá, mas e outra coisa, assim, vocês não falaram. Não tô dizendo que não vai ser lançado, mas você acha que vai chegar no final de 2013? Vai estar tá batendo de frente não, outros videogames? Pô, Will, não, é outro nicho. Tem nem comparação, Will, pô. Não, acho que não, cara. Tá. Mas eu acho que ele vai dar uma ajuda muito grande pro Android. Porque vai dar pra desenvolver jogos que vão ser feitos pra uma TV. Ao invés de jogos feitos pra um celular, entendeu? E aí os caras vão conseguir fazer umas coisas muito, muito animais. E você acha que até o final do ano a Google vai ter comprado a Oi ou não? Sei lá, acho que... Não sei não, acho que não. Ah, não deu certo o projeto que era parecido com o Oya do Google, né? Que era o Nexus Q. Eles lançaram, depois tiraram do ar e até hoje não falaram mais nada. Morreu o assunto, né? Nossa, enfim. Pô, mas vocês não falaram da notícia mais sensacional, cara. Puta, o Gradiente... O mundo não acabou, velho. Ah, não, isso, pô. Isso aí não tava... Eu acho que o Gradiente iPhone vai ser o principal. Cara, é português, né, cara? Não pode ser iPhone, tem que ser iPhone. iPhone. iPhone. iPhone. Mas eu achei muito engraçado, porque eles pediram a patente do nome antes. Cara, é claramente uma zoação pra Apple. Não, não tem o que fazer. Ele é o pior celular Android que existe com o nome de iPhone, cara. Cara, mas é uma zoação das brabas. Agora, tome do mesmo veneno, né? Ah, cara, isso sério, é uma cara. Forma muito inteligente de ganhar dinheiro com registro que não valia nada. Não, tá certo, cara, tá certo. É isso aí, cara, é dinheiro. Cara, é uma zoação muito grande, eu dei muita risada. A gente então, viu no Twitter, foi muito engraçado. Tipo, conversando, né, com as pessoas. Né? Ah, eu tô pensando em comprar um iPhone. Ah, o da Gradiente ou aquele que é imitação? Caramba. Caraca. E foi uma grande trollagem, cara, que isso. Foi um beliscão na... Nossa. Não, mas vamos torcer pela Gradiente, empresa brasileira, entendeu? É isso aí. Claro. Pra quebrar. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Foi mais uma... Foi o que foi isso, gente? Foi uma discussão. É isso aí, galera. Foi mais uma conversa sobre o ano 2012 e as previsões que virão. As previsões que virão. Que bom que virão, porque são previsões. E se não vierem, não foram previsões, foram simplesmente devaneios. E é isso aí. Ficamos por aqui. Um excelente 2013 a todos os ouvintes. Isso aí, pessoal. Valeu por ouvir mais um Mobilidade FM. Essa conversa de malucos que a gente teve hoje. Bom, siga a gente no Twitter, @euandroid, no Facebook, facebook.com/euandroid e euandroid.com.br. E se você só ouve no iTunes, então, por favor, entre lá no site. Valeu. Valeu, pessoal, e aproveita o Android enquanto ainda é o Android. Ah, sim, pediram pra lembrar do e-mail noar@mobilidade.fm. Valeu. Valeu, pessoal.